para 3.000 pés, altímetro na 015-6356. 3.000-6356. Rádio 4422, desça para o nível de voo, correção, desça para 4.000 pés, altímetro na 015. 4.000 pés, 4422. Tá. TAM 3144, complete redução para 220 nós, desça para o nível de voo 050, QNH 1 na 015. Reduzindo para 220, rota 3144. Just request cross the runway, expedite. Confirm, you go to Minnesota via auto. Taxi, April. Expedite. Roger. We have now 5 aircraft to land, but as soon as possible we'll approve your taxi. Now it is impossible the aircraft has passed auto marker. Roger, 05, mantém position. Solo 255, solo 27, direita no 21, décimo 9. 29, 255. Oi, Salvador, boa tarde, o Cascavel 74 no Pátio Militar, e a gente dá mais fracionamento. Cascavel 74, liga acionar a resposta táxi. Aciona e repontará o Cascavel. Oxalé 6320, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 079. Livre de pouso, 6320. Obrigado, 6226, completa sinal. Chame torre frequência no 8, decimal 95. 295. Chame 6356, desce para 2.000 pés, altímetro na 015. Autorizado a sinal do procedimento ILS de Ferreira, pista na 0, reporte estabilizado. 710 para 2.000, 6356, reporte estabilizado no X-ray. Azul 4422, confirme já em redução para 2.009. Reduzindo 4422 já. Gente. Oxalé 6226, QNH 105, continue a aproximação, aguarde pista livre. Segunda aproximação, nessa posição de 1 hora 7 milhas e meia, é um Airbus 3 no 8 com 2,09 graus de pista em redução. Sim, 4422. Azul 4422, desce para 3.000 pés, QNH 1,015. 3.000 pés, 4422. TAM 3144, desce para 4.000 pés, altímetro no 015. 4.000, 1,015, nós temos que estar 3.044. Azul uniforme, reporte para descida. Só descida, amor. Azul Golfo uniforme, voo ITAP, desce para o nível de voo 050, QNH 1,015. TAM 5050, vai descer, descida, no ajuste, Golfo uniforme. Livre à direita, chame solo 121, no décimo 9. Xeremia 226. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 089. Repouso no 0, 6226. TAM 3144, complete redução para 200 nós. Vai seguir tráfego um Airbus, correção, um Embraer 990 na aproximação, nessa posição de 1 hora 8 milhas e meia, com 200 nós e grau de pista em redução. Está passando 4.000 pés para 3.000 pés no momento. TAM 3144. Reduzindo para 200 nós, TAM 3144. Sequenciamento. Estabilizado, Oxalé 6356. Havana 6356, completa final, chame torre, frequência 98.95. 295-4. Azul 4422, desça para 2.000 pés, QNH 1005, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pistona 0, reporta estabilizado. 2.000 pés, reporta estabilizado, 4422. São 3144, desça para 3.000 pés, QNH 1005. 3.005, 3144. Ocean 6226, no solo 31, livre à direita, semi-solo 121, décimo 9. 32, 9. The runway, 025. Roger, Brazilian 025. Frequency, free frequency, have agreed. Estabilizou no localizador 4422. 4422, completa sinal. Chame torre frequência 98.95. 1895, 4422. No 44, desça para 2.000 pés, QNH 1005, autorizado a final VLS X-Ray da pistona 0, reporte estabilizado. Apenas para informação, o tráfego anteriormente informado está com 1.940 nós de grau de speed em redução. Inicie redução para aproximação da presente. Foi para o 3.144, a redução. Meia 356, no solo 34, livre à direita, chame o solo em 121, décimo 9. Azul 4422, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 089. Teve pouso 10, 4422. Seguiu o uniforme, desce para 3.000 pés, QNH 1005, desconsidera a restrição de altitude em tablet. Desce para 3.000. Estabilizou 3144. Então 3144 completa sinal, chame torre frequência 98 decimal 95. 98 95, boa, até 3144. Torre Salvador, muito boa tarde, eu tenho 3144, sinal de LS-X3 da Universidade estabilizado. Dan 3144, boa tarde. Continue aproximação, aguarde pista livre, o QNH 1015. Prossegue na aproximação, aguarde pista livre, Dan 3144. Salvador, Cascavel 74, tá pronto pro táxi. Cascavel 74, livre táxi, reporte no ponto de espera da hotel. Tá, viu? Tá, você pode continuar da hotel Cascavel. Azul 4422, no solo aos 37. Livrou via Delta, chame solo 121, décimo 9. 319, azul 4422, boa. Autorizado pouso, pista 10, vento, 110 graus, 07 nós. Autorizado pouso na cápsula 10, 3144. Cascavel 74 no ponto de espera da hotel. Gente, Cascavel 74 mantém o ponto de espera da hotel. Mantém o ponto de espera, Cascavel 74. Uniforme, desça para 2.000 pés, altímetro na 0 no 5, autorizado a sinal do procedimento ILS X de renda, pista na 0, reporta estabilizado. Descendo a 2.000, reporta na estável, Golf e reforço. 74, autorizado cruzamento da 1028, mantém posição na taxiway Delta e chame solo 121, décimo 9. Ingressa na Delta, mantém posição após 219, 3144. TAN 3144, no solo aos 40, livrou via Eco, chame solo 121, décimo 9. Via Eco 219, 3144. Cascavel 74, mantém posição, aguarde para o cruzamento. Mantém a posição e está aguardando o cruzamento, Cascavel. A transição está ultrapassada. Cascavel 74, na escuta? Na escuta, Cascavel 974, vai manter a posição até a decolagem do 09 da Azul aqui, tá visual. Center. Azul 2788, autorizado. Decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 08 nós. Autorizado, decolagem 10, Azul 2788. Cascavel 74, autorizado o cruzamento da 1028, chame o solo em 121.9. Autorizado o cruzamento, chama solo 219, o Cascavel gráfico. Azul 2788, decolou aos 42. Chame o controle Salvador em 120, décima 8. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2788, passando agora 1.200 pés para 170. 78, contato radar, desliga para nível de voo 170 via saída Momo. Sobe 170 via saída Momo, azul 2788. Localizador Golf Uniform. Azul Golf Uniform completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895 vai chamar Golf Uniform. Flor de Salvador, boa tarde, Sani Assim, você informação novembro, cruza 250 para o 110. Acione M3-5, acione a identificação, chegada a mão autorizada, desça para nível de voo 120, altímetro 0095. Assente, via MAN, desce para 120, Tango Oscar, Golf Uniforme, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 08 nós. Controle, Golf Uniforme. Vitorinha Juliette, o nome é 1.500 pés, corredor, via corredores, reporte ingressando Interlagos, confirme pessoas a bordo. Tá com 0.612 a bordo, 0.160 fica nada, cara. Prosseguindo pelos corredores, repassando a parte grande do Interlagos, o Vitor Indígena. Gente. Tem ponte de beira da 1-0, Cascavel 7-4. Cascavel 7-4, visual com caravan na final da pista no zero? Visual. Cascavel 74. Sim, Cascavel 74, após a passagem do trago que pousa, Charlie 208, autorizado, Arema, Davidson 0. Gente, após a passagem do Caravan ali, mantém o Cascavel 74. De autorização do Centro Recife para manter o nível 230 como nível final, o Papa Vitor Índia. Entendido subir para o 230, está sempre em contato com o radar, aguardando autorização em coordenação com o Centro Recife Vitor Índia. Salvador, só para confirmação, o ingresso para a pista é pela Bravo, correto? A seu critério, a Bravo ou o Charlie? Ciente, Cascavel 74. Controle, Salvador, o XNM3 no 5, pode manter a A critério, vai seguir rumo número 1 na aproximação, desça para o nível de voo 050, altímetro na 095. 050 com 1.500. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, autorizado pelo Centro Recife, o nível final 230. Autorizado o nível de voo final do Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Azul 2788, voo direto para o Afonso. Voo direto para o Afonso, azul 2788. Sierra Golf Oscar, boa tarde, livre acionar, reporte táxi. Escolheu 6315 como número 1, pode voar Tokyo Duna? Está autorizado voar direto Duna, o Oceania 6315, e decida inicialmente para 4000 pés. Duna para 4000, 6315. Vitor Índia, chame Centro Recife, frequência 125.45, alternativa 26.85. Gente, Recife 125.45, alternativa 26.85. Muito grato, Vitor Índia. Bora, cola, conta lá, pega essa copa. Tango Oscar, Golf Uniforme, no solo, aos 48, livre pista via Delta, chame solo, 121, décima 9. Gente, Papa Romeu, Charlie, Alpha Fox, autorizado o cruzamento do eixo da 028 sobre a pista no 735, reporte eixo livre. Autoriza direto Itapuã, senhor? Afirmo. Autoriza direto, farol Itapuã, reporte eixo livre. Itapuã, o livre, reportará a cadeia com Foxtrot. Cascavel 74, autorizado decolagem, pista 10, vento, 110 graus, 07 nós. Livre decolagem, Cascavel 74. Salvador, muito boa tarde, este é o voo 2008, informação November. 2008, acima de identificação, está em contato, radar agora 68 milhas sudoeste de Salvador. Voe para a posição por médio para interceptar a chegada, QNH1025. Quando no ideal de descida, desça para nível de voo 050. Reporte livrando nível de voo na 90, gol 2008. Ok, está mantendo no 90, vai iniciar a descida para o 050, da presente momento, vai interceptar a chegada e o ajuste no 05, voo 2008. Alpha Fox decolado aos 5 quase não. Já livrou o eixo, chame o controle no 20 decimal 8. Tchau, Alfa Fox. 1208, tchau, Alfa Fox. Graças a graça. Cascavel 74, decolado ao 51. Chame controle Salvador no 20 decimal 8. Chame o controle 208, grato, boa. Controle ao Papa Romeu, tchau, Alfa Fox, trote. Charlie Alpha Fox, via litoral, reporte farol da barra, quando possível, estimado para pouso em Serra November, Charlie Lima. 1-7-1-7-2-8, Serra November, Charlie Lima, do Charlie Alpha Fox Trot, reportará na barra. Só prosseguir a 500 pés para Cairo, Charlie Alpha Fox. Se autorizado, prossegue, cara. Gente, a critério, com Charlie Alpha Fox, estão considerando 500 pés até Cairo. É, uma foto. Controle Salvador, boa tarde, o Cascavel 74, decolado de Salvador na perfil da Conde. Cascavel 74, contato radar, suba para o nível de voo 170, autorizado a evasão direto Conde. Subindo para o 170, autorizado na proa de Conde, o Cascavel. E zero, autorizado alinhar e decolar, no zero, vento 140 graus, 08 nós. Autorizado alinhar e decolar, 1-0-0-0. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista no zero, reporta estabilizado. Assente, 1014-2010, autorizado X-Ray da 10, reporta 6315. Pista Interjulho. Vitor Interjulhete, mantém a proa de CA, da Chame do Rio Salvador, frequência no 8, decimal 95. 18,95, graças a Deus. Salvador, com aquele cordial, boa tarde, eu vou passar com o Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, boa tarde. Ajuste de altímetro agora, 1014. Autorizado final da pista 17, recorte através da RMAR. Repassará através da RMAR, lembrando 1500 para a final da 17, graças, Júlio. Informo que não recebo o seu modo Charlie. Voo 2008, voo ITAP. ITAP já presente, voo 2008. Papa Romeu, Charlie Alpha Fox. Fox, escuta. Agora eu não recebo o seu modo Alpha, o Charlie Alpha Fox. Passaredo 2230, decolado ao 54, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208-230, boa. Recebo seu modo Alfa agora, no entanto não recebo o modo Charlie. O regresso, chama lá, será a manutenção que vai dar para a gente. Controle Salvador, boa, passaredo 2230. Passaredo 2230, contato radar, suba para o nível de voo 180. Via saída Arboruno. Subirá para o nível 180, saída Arboruno. Já informou o tráfego Salvador que não cumpre o perfil superior da Arboruno 2230. Gente 2230, está livre da restrição de altitude da saída Arboruno. Após 2000 pés, voe para Elefa e suba sem restrições para o nível de voo 180. Grato, após 2000 Elefa, sem restrição 180, 2230. A Fox mantém as regras de voo visual, informa que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar, considerando o pouso em Cairo aos 1728. Confirme? A gente tem frequência livre. Visual, né? 6315, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 295, obrigado pela colaboração. Serra Golf Oscar, mantenha o ponto de espera da Romeu Aguarde para ingresso. Comandante, boa tarde, China 6315, estabilizado na LS, passou do 1 na visual. China 6315, boa tarde, QNH 104, continua a aproximação, reporte no externo. Tá certo, 1014, reporta, né, 315. Papai, meu Cego Fiosco, autorizado, alinhado e mantém, China 7. Serra Golf Oscar, tem condições de... Desconsidere, mantenha a alinhar, mantenha a cabeceira 17, devido a tráfego final no zero. Afirmo, Vitor Índia Juliette, autorizado backtrack até a D, a estação da frequência livre. Estabilizado. Passando a Itana, 6315, baixa a trava. Motion 6315, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 079. Repouso 10, 6315. Oi, boa tarde, Papa Romeu Serra do Lueco. Papa Romeu Serra do Lueco, boa tarde, prossiga. Serra Azul Eco, tô indo. O Serra Azul Eco tá cancelando o voo, só pra informação. Gente, Serra Azul Eco, gato. Tenha boa tarde. 008, informa o tráfego 2 horas, 18 milhas, rumo oeste, cruzando o nível de voo 055 e ascensão é o Alfa Tango 72. Sempre do tráfego, voo 2008. 2230, informa o tráfego 11 horas, 16 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível de voo 060 em descida, é um Boeing 737-700. Ciente, 2230. Azul 2788, chame o centro Recife, em 12545. 2545, obrigado. Oi, Salvador, Papa Nicolau Lima, Charlie Hotel, parte 4 para acionamento. Livre, Tomar Lima, Charlie Hotel, reporte táxi. Reporte na ponta para o táxi, Lima, Charlie Hotel. Papá Romeu Serra Golf Oscar, atento à possibilidade de esteira do 320 da Avianca. Autorizado decolagem, pista 17, vento 150 graus, 08 nós. Autorizado decolagem na 17, Serra Golf Oscar. Autorizado até o ponto de espera da Oscar, reporte no ponto de espera. Reportará o ponto de espera o Lima Cajal. O Chanel 6315 no solo aos 1700, libere a direita e chame solo 121, decimal 9. 121, vai chamar livrando 6315. Tráfego Salvador, ponte, boa tarde, Força Aérea 2585. Papa Romeu Sierra Golf Oscar, decolado aos 01, segue farol de Itapuã 1 no mil pés e chama o controle 120, décima 8, bom voo. Segue farol de Itapuã 1 no mil pés, vai chamar o controle, Salvador Sierra Golf Oscar. Uniforme, Lima Charlie Hotel, autorizado. Escondere, Oscar Golf Uniforme, na presença autorizada, cruzamento 1735, que é deixa eu estacionar a frequência líquida. Salvador, boa tarde, aqui é o Papa Romeu Sierra Golf Oscar, decolado não no 7, mantendo 1 no mil pés, corredor axé. Papa Romeu Sierra Golf Oscar, boa tarde, prossiga no corredor axé no mil pés, reporte no farol da barra. Manterá 1 no mil pés, reportará no farol da barra Sierra Golf Oscar. 1 no 7. Reportará pronto para ingressar no 7, o carretel. 008 estabilizou na linha 78, está aberto. Sobre 008, chame a torre em 198, decimal 95. 1895, gol 2008, boa tarde, senhor. Boa tarde. Controle, passa aí do 2230, pode coordenar a prova de vitória com a Kista? 2230, aguarde. Escuta. Atrasando pronto, o Lima Cardão. Oi, Salvador, boa tarde, este é o gol 2008, estabilizado, LS X-Ray, piso no zero, teu campo a vista. Gol 2008, continua a aproximação, aguarda a autorização da ponto, ajuste o altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, aguarda a liberação para pouso, gol 2008. Correio 2230, centro, foi isso que você mantém, foi toda a saída. Ok, obrigado. Papai Romeu Oscar Mike Yankee, chame para um táxi. Pronto para o táxi, Oscar Mike Yankee. Gol 2008, traço avançado, autorizado, pouso na 0, vento 140 graus, 099. Está livre o pouso, o gol 2008. O Papão informe Lima Charlie até na escuta da Torre Salvador. Na escuta. Por gentileza, em solicitação do controle, o senhor vai visual para Serra Whisky Foxtrot Hotel, no nível 065. Só que no plano consta a aerovia Whisky 33. No caso, o senhor vai interceptar a aerovia em que ponto? Vai interceptar em Yankee Lima Hotel, Lima Charlie Hotel. Então, em Léo, o senhor interceptaria o Whisky 33 e, no caso, iria para qual nível? Mantendo o 065, Lima Charlie Hotel. Gente, obrigado pela informação. Mantenha a cabeceira, guarda a autorização para decolar devido ao bug da Gol, cruzando agora o eixo. Visual, contra a arma guardando na 17, Lima Charlie Hotel. Oscar, vai que está pronto, cara. Mantenha o Oscar Mike Yankee. Papa Uniforme Lima, Charlie Hotel, atenção na possível cena turbulência do Boeing da Gol, motorizado ecológico está 1.07, vento 1.30 grau 08 nós, o ajuste de altímetro 1.0, 1.4. Atento pela turbulência, decolagem imediata, o Charlie Hotel. Bom, eu acho que o Mike Yankee pode estar de certo a sessão da OSC. Assim, o Papa Romeu Oscar Mike Yankee, o ajuste de altímetro 1.0, 1.4. Reporte no ponto de espera da Oscar. Reporte no ponto de espera da Oscar, o IAC. Voo 2008 no solo 07, olhe para a pista, me controle solo, na frequência 121, decimal 9. 219 vai chamar, 2008. Então, o Oscar Mike Yankee autorizado, ingresso pistola 7, reforço alinhado e pronto. Papa Uniforme Lima Charlie Hotel, decolado ao 08, mantenha 1.000 pés até o farol da barra e chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Vai manter 1.000 pés até o farol, farol da barra, prosseguirá controle 1208, o Charlie Hotel. 2230, autorizado nível 160 como final, chame o centro Recife em 126 decimal 0. 160 final, 126 decimal 0, 2230, grato. Altímetro 9014, autorizado decolagem, pista 17. Está iniciando já. 3154, boa tarde, acione identificação, autorizado via chegada BOMED 1 para o nível de voo 060, ajuste no 014. PJ74. Tango Oscar Golf Sierra, acione identificação. Controle Salvador, o Papa Uniforme Lima Charlie Hotel, agora na sua disputa. Papa Uniforme Lima Charlie Hotel, prossegue em condições usuais, 1.000 pés, confirme se vai prosseguir direto o destino, ou, correção, direto Ilhéus ou via litoral. Vai prosseguir via eleitoral, o Charlie Hotel. Sim, estima Charlie Hotel, mantenha 1.000 pés abaixo para ascensão. Controle, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, prossiga via eleitoral, 1.000 pés, reporte farol da barra. Autorizado direto para Manati? Autorizado direto para Manati, reporte livre na CTR, confirme se está avisado com tráfego agora, 2 horas e 2 milhas no corredor Shell, 1.000 pés. Afirmativo. Sente. Abatão Vasca Golf 7, está em contato radar, 62 milhas noroeste de Salvador. Voe na proa de Amã para intensificar a chegada Amã, reporte no ideal de descida. Amã para a chegada Amã, reportará no ideal. Ótimo, Luciano. Você era 2474? 2474. Pescador 74, está agora 74 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Salvador, no farol da barra, Sierra Golf Oscar. Papai Romeu, Serra Golf Oscar, frequência livre até o regresso. Até o regresso, Serra Golf Oscar. Gol 964, reduz a velocidade para 2,10 mais. 210, gol 964. Desce para 2.000 pés, o ajuste permanece no 014. Autorizado a final do procedimento LS X-Ray, repasse estabilizado. Contraste atenção, 2.000, gol 964. Muito boa tarde, a Força Aérea 2585 está na área VIP do Pátio Militar. Cara, 2585 chamou para um táxi. Torre, a Força Aérea 2585. Força Aérea 2585, reporte na interseção para ingresso na 1028. Ah, na interseção pronto, 2585, tem condições de decolar da interseção. Força Aérea 2585, reporte alinhado e pronto. Vai reportar alinhado e pronto a partir da interseção da área de baixo militar da pista 10, o 2585, ali mantém. Meu tango de Bravo, reporte pronto para decolagem. Sim. 585, ponto pronto autorizado, decolagem. Da interseção do pato de autoridade, o vento no 30 graus 08 nós, hoje de altímetro no 0 na porta. Com a Mi 14, livre decolagem a partir da interseção 2585. Uniforme Lima Charlie Hotel Suva para 2500 pés. Uniforme Lima Charlie Hotel. Suva Montanha 2500 pés. Ajuste altímetro no 094, decolagem por conta e risco no atraso conhecido a reportar. Força aérea 2585, decolada ao Zona 7, chame controle Salvador na frequência 120.80. Para 2585, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 400 via saída Arbona. Autorizado até o nível 400 via Arbor, Uno Elefa, 2585. C3, Uno 54, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0.4. 4.000 pés, no 0.4, apenas no 54. Passa o uniforme de Machado Hotel. Papa e Uniforme Lima Charlie Hotel Controle. Prossiga. Okay, informa o tráfego agora 3 horas, 2 milhas, mantendo no meu pé, está na frequência livre sobre a ilha de Veracruz. Sente o tráfego Lima Charlie Hotel. Controle, está na idade descida, Oscar Golf Serra. Passou o Oscar Golf Serra, desça para o nível de voo 050. Desça para o nível de voo 050, Oscar Golf Serra. Contra o Salvador, Charlie Hotel, visual ao contrato. Tem cima, Charlie Hotel. Passou a 20ª milha, eu acho que é Mike Yankee. Só o meu, acho que é Mike Yankee, frequência livre até regresso. Chinelo 326, boa tarde. Está em contato radar 70 milhas sudoeste de Salvador. Foi na proa de Bomed, desça para o nível de voo 060. 060, Bomed, Bomed, Bomed, boa. Papai Uniforme Lima Charlie Hotel, submantenha nível de voo 065. Quando possível, seus estimados para ingresso na terminal Ilhéus e o estimado de pouso. Próximo à Duna, na final da pista 1-0. Reporte no setor norte da torre para o cruzamento. 5-4, desce para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, autorizado a X-Ray, vai chamar estabilizado, está preso no 5-4. Papai Uniforme Lima Charlie Hotel. O Lima Charlie Hotel estima o através do coral 1745. E o pouso 1900, pede autorização para acender o 085, se possível. Ele Machado Hotel copiado, ingresso terminal Ilhéus 745, pouso 1900, autorizado nível de voo 085. 085, Ele Machado Hotel. 1964, para informação de tráfego à sua esquerda. Um helicóptero Robson 44, mantendo aproximadamente 500 pés. Tráfego avistado, autorizado, pouso de estorno 0, vento no 40 graus, 07 mais. Cheguei de pouso, obrigado. Papá Romeu, Sango de Bravo, reporte visual com o Boeing Laguna, final do estorno 0. Gente, mantém o setor e aguarde a autorização da torre para o cruzamento. Barra Metano de Abraço tem condições de cruzar a final da pista 1-0 retaguarda do Bang da Gol? Negativo. Gente, o Papa Metano de Abraço da presente autorizado o cruzamento a retaguarda do Bang da Gol, reporte na vertical do farol de Tapó. Lógica Golf Serra, doutor Radar para o sequenciamento, curve à direita para o A180, o limite é radial 270 de Salvador. Direita para o 120, limite é radial 270 de Salvador. Lógica Golf Serra. Golf Serra para o A180. Para o A180, limitada 270, radial Lógica Golf Serra. Boa tarde, Azul 27 no 4, ponto, espera no 0, pronto. Azul 27, 1 no 4, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Mantendo 0, 27 no 4. 26, decimal 0. 260. Vai ser no 21, decimal 9. Vai livrar o 219, 64 da Globo. Xingamia 326, autorizado voar direto Duna, desça para 3 mil pés, o ajuste no 014, mantendo a velocidade até mais próximo de Duna. Gente, aprovando Duna, descendo para 3 mil pés, vai manter 310 nós, senhorita, o Xingamia 326. Papa Tango Oscar Golf Serra, desça para 4 mil pés, o ajuste no 014. Confirma ajuste, o ajuste no 014, Oscar Golf Serra. Desça para 4 mil pés, no 014, ajuste, Oscar Golf Serra. Papa Romeu Tango Índia Brava, aguarde para transferência para o controle. Papa Romeu Tango Índia Brava da presente, chame o controle Salvador na frequência 120.80. Tango Índia Brava. Tá 3154 na escuta da torre. Então, 3154, para informação de tráfego à sua direita, um helicóptero a 500 pés, um Robson 44. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. O ajuste de altímetro no 0-4. Guarda autorização, está procurando pelo Robson. É, fazendo sobrevoo no farol da Barra. Quem está me lembrando, se eu em condições visuais, reporte iniciando o sobrevoo. Ok, reportará. O farol da Barra. Tango de Abraço.